Odontologia, me chamo Renato Alves, estou no módulo de Medicina da UESP. Hoje é 22 de setembro de 2025, às 10h17 da manhã.